é santo. Santo. Santo. Santo, santo. Quando acordássemos, quando despertássemos, deveria ser glórias ao teu nome. Ah, meu amado, se nós entendermos de verdade o que é isso, esse amor, a profundidade desse amor, ele preferiu morrer do que viver sem você. Ele morreu para passar a eternidade do teu lado. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ah, meu amado, adorai, adorai, adorai, adorai, adorai, adorai ao Cristo ressurreto, adorai. Aleluia.